Pode parecer mentira, mas não sinto nem saudades suas. Você quem partiu, fugiu da minha vida. Tentei fingir tudo, mas foi você quem quis assim. E agora não tem mais volta, chegou ao fim. Posso tá falando isso, mas nem sei se a gente acabou pouco tempo, não faz mais de um mês. Talvez se bater saudades não queira fingir. Sua amiga contou o que cê falou de mim. Rodou, não encontrou alguém igual a mim. Queria te esquecer, mas já vi, não tem jeito. Seu beijo e amar é bem mais que perfeito. Volta pra mim, vem me ver, oh meu bebê. Eita gente, que música linda! E pra cantar comigo, eu quero convidar o meu parceiro Naldinho, a voz que machuca. Aô meu parceiro Rock Mato, avisa que o pai tá on. Posso tá falando isso, mas nem sei se a gente acabou pouco tempo e não faz mais um mês. Talvez se bater saudade não queira fingir. Uma amiga contou que cê falou de mim. Rodou e não encontrou alguém igual a mim. Eu beijo e amasso é mais que perfeito. Volta pra mim, vem me ver, oh meu bebê. Se bater saudade, não queira fingir. Tua amiga contou que cê falou de mim. Rodou e não encontrou alguém igual a mim, igual a mim. Queria te esquecer, mas já vi, não tem jeito. Teu beijo e amasso é mais que perfeito. Volta pra mim, vem me ver, oh meu bebê. Obrigado, meu parceiro Naldinho. Valeu pela participação, meu querido. Tamo junto. Tô sofrendo, parceiro.